mulher portuguesa, vai à boca e vai à mão. Vai com o comunista e vai com o sacristão. Pode na igreja, na praceta e na viatura. Chupa por inveja a picareta molidura. Mulher, mulher, a conduzir um Subaru. Mulher, mulher, de Xangai a Katmandu. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, para mim só existes tu. Mulher, mulher, serei sempre o teu marido. Mulher, mulher, tu não és francês. Mulher portuguesa, roda sempre com atenção. Pode no emprego e nas aulas de condução. Do Algarve ao Minho, ela é a menina mulher. Pode com carinho, com fartura e afeição. Mulher, mulher, em França fala francês. Mulher, mulher, em Portugal diz mulato. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, a cozinhar bacalhau cru. Mulher, mulher, e no Natal fez um peru. Mulher, mulher, tu és porto. Aliás, não és francesa. Roda sem parar, né? E virou. Agora troca. Pega da maçaroca. Enfia. Agora enfia do outro lado. Conheci uma mulher, ela era portuguesa. Sabia o que quer e o que quer é richeza. Fez uma proposta que eu não pude recusar, mas pedi uma semana para analisar. Mulher, mulher, vai conduzir um Subaru. Mulher, mulher, chega-lhe a Katmandu. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, para mim só existes tu. Mulher, mulher, serei sempre o teu marido. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, em França fala francês. Mulher, mulher, em Portugal diz mulato. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, a cozinhar bacalhau cru.